Mãe, de todas as rainhas, você é a única que não precisa de palco para exibir sua faixa. Já nasceu com a sua no coração. Ao desabrochar, aprende a amar. E quando chega a maturidade, em seu coração tem um espaço reservado para cada filho, com grande amor e dedicação, mostrando que somos verdadeiros filhos de Deus. É aplaudida todos os dias, por todos que têm a sensibilidade de perceber a dimensão de seu amor. Sua fortaleza e grandiosidade se agiganta cada vez mais. Quando um filho seu se mostra fraco diante das dificuldades, é como se você, mãe, quisesse abrigá-lo novamente em seu ventre, para que tivesse novamente a proteção de todos os perigos do mundo. Hoje é o seu dia, dia em que todos os hinos são cantados em louvor à sua homenagem. Mãe, você é a extensão de Deus. Sabe ter e ser presença constante em minha vida, me conduzindo a passos largos e constantes, mostrando o caminho do bem. Tudo o que eu desejar a você neste dia será pouco, diante do imenso amor que tem por mim. Parabéns pelo seu dia, mamãe.